Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai dar sequência à leitura do Poder dos Pais que Oram, com o capítulo 24, lembrando que o livro é da editora Mundo Cristão, autor Stommel Martin, e o capítulo de hoje fala sobre rejeitar a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é a possibilidade mais temida na vida de nossos filhos, só superada por ferimentos graves, morte e inferno por toda a eternidade, porque os resultados do pecado sexual se prolongam pela vida fora, tanto dos pais quanto dos filhos. Palavra como aborto, experiência sexual antes do casamento, infidelidade, homossexualismo, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS fazem qualquer pai tremer. E hoje, mais do que nunca, é um problema de vida ou morte. Todos nós sabemos que não há como escapar das consequências da imoralidade sexual. E não é só o que acontece com o corpo de nossos filhos que nos preocupa. A Bíblia diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2,11. As consequências do pecado sexual atingem também a alma. Tenho orado sobre esse assunto desde que os meus filhos eram bem pequenos e oro ainda hoje com fervor. Não quero que eles morram de AIDS, não quero ter netos antes que os meus filhos se casem e, o mais importante, não quero que desobedeçam a Deus e deixem de receber o que Ele tem preparado para as suas vidas. Sei que a plenitude da presença de Deus, a paz, as bênçãos e a alegria são sacrificadas quando há pecado sexual. O preço a pagar é muito alto. Não podemos esperar até que nossos filhos se tornem adolescentes para então começarmos a orar sobre isso. Como também não podemos esperar até a adolescência para lhes ensinar que a vida funciona melhor quando vivemos segundo a vontade de Deus. Hoje é o dia certo para orar. A tentação sexual se encontra em toda parte, bem diante dos olhos dos nossos filhos. Nos cartazes, na televisão, no rádio, nos filmes, nas músicas populares, nos livros e revistas e até em publicações insuspeitas como as relacionadas aos esportes, notícias, saúde e hobbies. Nossos filhos são bombardeados por elas e estaremos vivendo fora da realidade se acharmos que eles não podem ser tentados. Podem, e com muita força. Eles precisam de nossa intercessão em favor deles. Mesmo que seu filho já tenha falhado nessa área, nunca é tarde demais para ele confessar e se arrepender, ser perdoado, curado e restaurado. A Bíblia diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Devemos orar para que nossos filhos confiem em Deus e não em suas emoções inconstantes, para que andem com sabedoria e evitem essas armadilhas perigosas. Devemos orar para que vivam segundo os planos de Deus. Um dos caminhos do Senhor para as nossas vidas é a pureza sexual, e o alicerce desse caminho é assentado em eternidade. Não importa a idade do seu filho, criança, adolescente ou adulto, se é virgem ou sexualmente ativo, comece a orar para que ele tenha uma vida sexual pura a partir de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, peço que guarde meu filho sexualmente puro por toda a vida. Dá-lhe um coração desejoso de fazer o que é correto nessa área e permite que a pureza lance raízes em sua personalidade e guie seus atos. Ajude-o a estabelecer normas cristãs em seus relacionamentos e a resistir a tudo que não seja o teu melhor. Abre seus olhos para a verdade da tua palavra e ajude-o a se conscientizar de que o sexo fora do casamento jamais estará alicerçado no amor incondicional, duradouro e comprometido que ele precisa. Que sua personalidade não fique marcada por emoções prejudicadas pela fragmentação da alma resultante da imoralidade sexual. Senhor, que ele não tenha relações sexuais pré-conjugais e que só se relacione sexualmente com o seu cônjuge. Que o homossexualismo não tenha poder sobre ele e nem surja oportunidade de tentá-lo. Afasta-o da presença de qualquer pessoa com intenção maligna ou tire essa pessoa de sua vida. Protege de abuso sexual ou estupro. Afasta seus olhos da imoralidade sexual que satura este mundo e torna-o capaz de entender que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Senhor, que ele anseie pela tua aprovação. Não permitas em nenhum momento que haja pecado sexual em sua vida. Liberta-o de todo espírito de concupiscência que possa tentá-lo a cair nessa área. Põe o alarme do Espírito Santo nele e que funcione como uma sirene bem alta sempre que ele ultrapassar a linha do que é correto aos seus olhos. A tua palavra diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Fala com ele em alta voz sempre que surgir a tentação de fazer algo que não deva, e torna-o forte em ti para sustentar o que é certo e dizer não à imoralidade sexual. Que a tua graça capacite-o a permanecer fiel ao compromisso de se manter puro, para que um dia receba a coroa da vida. Em nome de Jesus. Os versículos para meditar. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e 5. 1 Coríntios 6, verso 18. 1 Coríntios 6, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Deus abençoe e até amanhã.